quase pior na fita. É isso aí, se liga aí parceiro. Depois de 500 anos, pagos com sangue humano, pagos com sangue latino-americano. É. Eu não posso vir aqui ficar calado, não. Eu não posso vir aqui dizer que está tudo bem, não. Se são 500 anos de assassinatos, de escravidão, de todo o povo brasileiro. Fala, criado. É. É que às vezes eu me sinto um guerreiro só, por pensar em lutar por um mundo melhor. É que eu vivo num país que diz que é feliz, mas não vê a verdade a um palmo do nariz. Eu vejo muita violência, muita decadência, e o povo sempre lutando pela sua sobrevivência. Minha vivência de vida me faz suportar as feridas da vida. Essa nação foi iludida por mentiras, é. E uma parada que me dói demais é ver este país reproduzir preconceitos raciais que vem de muito tempo atrás, uma herança colonial dos nossos ancestrais. Mas tudo isso faz parte do esquema, do sistema. E se você é diferente, você é problema. Eu sou problema, que pena, eu sou a exceção. Eu tô nessa pra fazer a revolução. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. E a cada dia que passa eu consigo entender como funciona esse jogo e quem sempre vai vencer. E com certeza não sou eu, também não é você, porque as cartas são marcadas pra você sempre perder. Nós vivemos nos matando o tempo inteiro, pelas armas, pelas drogas, por negócios, por dinheiro. E quem se arrisca todo dia a vender drogas na periferia, na real leva só a mixaria. Nas coabes, nas favelas, nas vilas e nos morros, a vida não é nada, ela vale muito pouco. Eu fico louco, como podemos ser assim? Achar tudo normal quando isso vai ter fim. Para mim tudo isso vai ter que mudar. Que lugar eu vou deixar pra minha filha morar? É uma guerra de opressores contra oprimidos, polícia, bandido. Mas o verdadeiro inimigo continua escondido. Perigo onde você nem imagina, ainda se diz seu amigo. Olhe pra TV, quanta manipulação em notícias, em jornais, a quem serve essa enganação? Mas é claro, é pra quem tem o poder. Eles querem te manter ignorante pra você não perceber a verdade de toda a pilantragem. Capitalismo selvagem. Pare e dê um passo para o lado, para o lado, e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado, e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado, e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado, e veja o quanto nós somos enganados. É isso aí, se liga aí. Essa é minha rima, essa é minha mensagem. Seja inteligente, seja autêntico, espalhe o amor, manda ver meu irmão. Eles criam tantas coisas que não precisamos, desejos, vontades e tudo aceitamos. O homem descartável, reduzido a nada, olhe pra você, mais um número, uma marca. Dinheiro, poder, tudo no lugar, o povo alienado, ninguém pode pensar. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. Pare e dê um passo para o lado e veja o quanto nós somos enganados. É isso aí, piá, não sei pra que tanta comemoração. É isso aí, Nazi, não sei pra que tanto fanismo. Fim do capitalismo, é isso aí, o país caindo no abismo. Se liga aí, são 500 anos de miséria, 500 anos que nada mudou, 500 anos de opressão, meio milênio de fome. É isso aí, nós estou saindo fora, mas antes eu vou botar fogo na Babilônia. Manda abraço, meu irmão.